tackle, didn't we? Então, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu gostaria aqui de continuar um pouco o assunto da aula passada, sobre o próprio conceito de filosofia, aproveitando uma pergunta que foi feita na outra aula e que não foi respondida. Pergunta do Carlos Alberto. O senhor já disse que toda filosofia deve ter seu próprio fundamento, uma isenção da paralaxe cognitiva. É possível que esse fundamento, documentalmente falando, exista, porém não esteja evidente? Por exemplo, em obras não publicadas, cartas, relatos? Ou um tal fundamento deve acompanhar sempre necessariamente cada passo do filósofo, ao menos de modo implícito? Bom, essa possibilidade é claro que existe. Eu creio que o único filósofo ao longo da história que afirmou eu escrevi tudo quanto eu queria dizer e não tem mais nada a dizer foi Henri Bergson. Os outros todos sempre deixaram muitas ideias implícitas, em germe, mal explicadas, e às vezes não explicadas de todo, às vezes totalmente implícita e oculta, que você tem que desencavar, principalmente quando a produção é irregular, como é o caso de tantos filósofos, como, por exemplo, Leibniz. As obras de Leibniz estão sendo desencavadas e publicadas até hoje. Então, isso quer dizer que ninguém pode dizer, não, eu conheço o conjunto da obra de Leibniz. Acho que ninguém conhece. Então, nunca se sabe o que esses manuscritos que estão sendo desencavados agora podem nos reservar. Em outros casos, quando se trata, vamos dizer, de uma filosofia muito antiga, escrita numa língua extinta, as coisas podem se tornar muito mais difíceis. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que o que nós conhecemos da produção de Platão é só o fragmento mais público. E existe toda uma imensidão de pensamento que está nos chamados ensinamentos não escritos, que o Giovanni Reale tentou, então, reconstruir a partir dos documentos que sobraram e, evidentemente, de conjeturas dele mesmo. E no caso de Aristóteles também, o que sobrou foram as anotações de aula. Nós não temos a menor ideia de como ele desenvolveria isso em aula ou num escrito. Claro que, vamos dizer, uma ideia brevemente anotada, ela pode se tornar muito diferente depois, quando exposta em todos os passos do seu desenvolvimento. Então, isso não quer dizer que nunca podemos afirmar que toda filosofia tem a obrigação de se expor desde os seus próprios fundamentos. O que é importante é que ela tenha em si mesma a razão da sua inteligibilidade, sem que para isso você dependa de outras coisas. Então, por exemplo, se uma filosofia depende de você conjeturar a psicologia do filósofo, né, os problemas de infância que ele teve, tá bom, então o negócio está muito mal parado. Então, o problema não é tanto o fundamento, no sentido lógico da coisa, mas o princípio da sua inteligibilidade. A filosofia tem que ser inteligível em si mesma, porque ela é uma busca da inteligibilidade, ela não é outra coisa. Não é isso? Existem, evidentemente, os fatores externos de ordem social, histórica, psicológica, que podem interferir e nublar muito o que o filósofo tentou transmitir. Em todo caso, nós temos sempre que lembrar que, justamente hoje, quando se insiste tanto, vamos dizer, no condicionamento social e histórico dos pensamentos, ninguém se aventura a interpretar as obras de um filósofo sem sondar o seu ambiente cultural, social, etc., etc. E quando se chega, alguns chegam até a afirmar um condicionamento social total. Se você vê as obras de Antonio Gramsci, elas estão todas baseadas nisso. Justamente nessa época, quando se insiste tanto nesse condicionamento social, eu não encontro um sujeito nesse meio que consiga analisar a sua própria posição na sociedade e explicar qual é a relação entre essa posição e os seus pensamentos. Então, isso quer dizer que a paralaxe cognitiva se tornou praticamente obrigatória. Seria muito interessante você pegar, por exemplo, um Pierre Bourdieu e dizer para ele, bom, agora você me explica qual a relação entre toda essa doutrina que você está fazendo, né, a respeito dos meios de comunicação, do poder midiático e tal, e a sua própria posição na sociedade. Quer dizer, você não tem poder nenhum, você não exerce nenhum poder, você não existe nenhum poder constituído por trás da sua obra. Então, ele acho que ele nem saberia começar a fazer isso. Mesmo aqueles que se aventuram, às vezes, a fazer narrativas autobiográficas, essas narrativas são muito deficientes do ponto de vista da autoanálise sociológica. E me parece que isso aí é um sério impedimento à inteligibilidade de qualquer pensamento. Quer dizer, se o indivíduo não tem ideia do condicionamento social que pesa sobre aquilo que ele mesmo está falando, como é que ele vai perceber o dos outros? Você não tem, você não existe um ponto de vista, vamos dizer, superior e sobre-humano no qual você possa se colocar e ver a sociedade inteira com total objetividade. Isso não existe. Mas o fato de não existir não é um obstáculo, porque, vamos dizer, o nosso ponto de vista, ele é necessariamente verdadeiro porque ele é o único que nós temos. Quer dizer, eu só vejo as coisas desde o ponto de vista onde eu estou, desde a posição onde eu estou. Então, isso quer dizer que aquilo que eu estou vendo corresponde ao meu ponto de vista. Então, não há problema nenhum. Agora, se você não tem consciência de qual é esse ponto de vista, bom, aí complicou. Porque é como você está desenhando uma pessoa sem você saber se você está a 2 metros ou 20 metros dela. Então aí você vai perder completamente o senso das proporções. E isso hoje em dia se tornou quase que regra geral. Se você pegar praticamente toda, bom, eu não posso dizer toda, mas toda a produção universitária que eu conheço do Brasil, vamos dizer, essa deformação é endêmica. Quer dizer, o pessoal não tem autoconsciência nem no sentido sociológico do termo. Então, isso aí também se reflete naquele caso que eu sempre menciono, do indivíduo desconhecer a origem das suas ideias. Bom, se você não sabe de onde as suas ideias vieram, como você pode fazer uma análise sociológica da sua posição? Isso é absolutamente impossível. Justamente esses dias, revendo este assunto para escrever o livro sobre o método filosófico, que o livro que não é uma transcrição corrigida, é uma nova exposição, longinquamente baseada na transcrição, e você revendo, então, a constituição sociológica da ocupação filosófica em diferentes circunstâncias, sem a presunção de criar uma história sociológica, da história social da filosofia, mas apenas pegando alguns exemplos, e você vendo como a posição social dos filósofos mudou e como esta posição social às vezes determina imediatamente o curso da sua obra, da sua investigação, você vê até que ponto esta autoanálise sociológica é fundamental. Por exemplo, quando você observa o contraste entre os filósofos da Idade Média, que eram todos membros do clero e profissionais universitários de tempo integral, convivendo o tempo todo dentro de um mesmo edifício, ou conjunto de edifícios, com outros profissionais da mesma área, e desenvolvendo, portanto, vamos dizer, aquele vocabulário técnico que é próprio, vamos dizer, das comunidades profissionais, que não tem, evidentemente, satisfações a dar às pessoas de fora, tá certo? Só interessa que outro técnico compreenda o que um técnico está falando. Se você compara isso com a posição social dos filósofos, não só filósofos, mas intelectuais em geral, que começam a aparecer a partir do século XVI, que já não são profissionais, são pessoas ou da aristocracia, ou funcionários da aristocracia de algum modo geral, que não pertencem à universidade nenhuma, que se comunicam através de cartas, tá certo? Ou em raros encontros pessoais. Bom, então é claro que isso vai afetar profundamente o tipo de filosofia que eles estão fazendo. Uma coisa notável, por exemplo, é que, a partir desta época, sobretudo entre os séculos, digamos, XVI e XVIII, a composição social da casta filosófica é tão imensamente diferente da anterior, que dificilmente você poderá comparar a filosofia de um filósofos deste período com a do escolástico. Eles não estão fazendo a mesma coisa, eles não estão falando a mesma língua, eles não estão se dirigindo ao mesmo público. Se você lê Santo Tomás de Aquino, ele estava se dirigindo ao quê? À congregação, à faculdade, quer dizer, ao conjunto dos professores e estudantes, os quais comungavam de todo um vocabulário, tá certo? esse de certas crenças ou princípios comuns. E que, sobretudo, mais do que acreditar nas mesmas coisas, eles estavam fazendo a mesma coisa. Quer dizer, a ocupação filosófica para eles estava muito definida, né? E na etapa seguinte, a convivência é muito mais frouxa, muito mais informal, porque são pessoas que às vezes nunca se viram ao longo da vida e que só se comunicam através de cartas, né? E mesmo quando tem um contato pessoal, falo, bom, esse contato pessoal é esporádico, não é isso? E não está regrado por nenhum, não tem nenhum regulamento, como o regulamento da faculdade da Universidade de Paris, né? Os funcionários da Universidade de Paris têm as suas obrigações definidas. Agora eu digo, bom, mas e quando, sei lá, Leibniz se encontra com Mersenne? Bom, é um encontro informal entre duas pessoas que podem se tornar amigas, mas que não está regulado por nada e que eles não subscreveram uma obrigação comum e assim por diante. Mais ainda existe o problema do público a que você se dirige. Você vê que a partir do século XVI começa a aparecer um fenômeno chamado as academias, né, como a Academia Francesa, a Royal Society, né, a Academia da Suécia, a Academia de Berlim, etc., etc. As academias não são instituições universitárias, não são escolas de maneira alguma. Elas não têm alunos, elas só reúnem os sábios para os sábios trocar suas ideias. Ainda assim, ainda que essas academias tivessem uma sede, um lugar fixo, elas também tinham, como até hoje as academias têm, membros correspondentes que vivem em outro país e que só se comunicam com o restante da comunidade através de cartas. E as academias eram, evidentemente, um ambiente limitado, tá certo? Tinha 50, 60 membros, uma coisa assim. O primeiro país que começa com as academias é a Itália. Quer dizer, as academias se espalham na Itália. Daí, a partir de 1500, já começa a aparecer. Toda a cidade tem uma academia. E depois a moda pegou em outros países, né? Então, longe de serem instituições universitárias, as academias eram precisamente o contrário. As academias eram centros de resistência ao establishment universitário, que ainda estava na mão da igreja, dos escolásticos, etc., etc. E as academias é onde são os lugares onde se produz a nova filosofia em oposição aos escolásticos. Então, hoje, quando nós falamos que uma coisa é acadêmica, nós queremos dizer que ela é antiga, tradicional, reacionária, etc., etc. Mas as academias surgiram exatamente no sentido oposto. Elas tinham uma função de fortalecer entre os intelectuais o predomínio das novas ideias sobre as antigas, sobre a doutrina escolástica. Por isso mesmo, as academias são subsidiadas pelos governos, pelas monarquias. As monarquias, na época, estavam em disputa com a igreja pela hegemonia intelectual. Então, a igreja usando as universidades e os governos, então, usando o que estava à sua disposição, e a primeira coisa que esteve à sua disposição foi criar estas academias, que reuniu as pessoas notáveis, não só do país como do estrangeiro, para que trocassem ideias. Logo em seguida, vamos dizer, aparecem o quê? As publicações, as revistas acadêmicas. Revistas acadêmicas, hoje, toda a universidade publica revista acadêmica, mas as revistas acadêmicas surgiram fora da universidade e em oposição às universidades, né? Então, eram revistas de eruditos, circulavam só entre um público erudito. Então, desses dois fenômenos, que é esse intercâmbio das academias e a correspondência e mais as revistas, se forma um fenômeno que se chamou então a República das Letras. Veja que coisa. Na época, tudo isso se reunia sob o nome de letras. Quer dizer, que não se distinguia, por exemplo, a academia não distinguia se o sujeito era um cientista, um artista, um filósofo. Não, em geral, havia, claro que havia também academias mais especializadas, mas tem algumas, como a Royal Society, onde todo mundo podia entrar. Quer dizer, o sujeito podia ser um grande escritor, podia ser um grande matemático, podia ser um grande físico, um grande médico, anatomista. Era o lugar das pessoas mais letradas, das pessoas mais notáveis. E o que se chamou chamou-se República das Letras, porque esta rede internacional de contatos, ela se transformou num poder, num centro de influência tremendo para as pessoas mais notáveis, né? E essa influência, sendo de origem, sendo de natureza extra e supranacional, ela, embora tivesse sido fomentada pelos governos através das academias, ela se sobrepunha de algum modo às autoridades do governo. Quer dizer, aquilo que você não podia dizer aqui, você dizia ali. Então, por isso que levou o nome de uma república, como se fosse uma república independente. Tá certo? E só que as academias ainda eram círculos relativamente fechados, como a universidade medieval, que não eram instituições para o povão. As academias também não são, elas são uma elite. Acontece que você veja o peso do fator sociológico aí. Quem sustenta as academias? São os governos. O que são os governos? São a expressão, vamos dizer, da nobreza, da aristocracia, dos reis, etc, etc. Então, eles mesmos estão pagando essas instituições e sustentando os sábios. Então, é natural que entre a nobreza e a aristocracia se espalhe, então, um tremendo interesse por saber o que é essa coisa que nós estamos pagando, o que é que esses caras estão fazendo lá dentro. Então, ver que durante ao longo de toda a Idade Média, a aristocracia não tinha interesse cultural nenhum, zero. Quer dizer, estudar era coisa para padre ou para as mulheres, né? E os nobres, em geral, ficavam analfabetos a vida inteira e até se orgulhavam disso. De repente, a partir dessa época, século XVI, XVII, XVIII, a aristocracia começa a ter um interesse enorme no conhecimento. Então, automaticamente, os filósofos passam a escrever para um outro público, que já não era um público profissional, era um público leigo, mas relativamente culto. Então, a diferença de linguagem que você nota, se você lê São Tomás de Aquino, e depois você lê, sei lá, as obras de Descartes, ou de Bacon, ou do próprio Newton, tá certo? Você vê que nós passamos de uma linguagem técnica, árida, seca, difícil de dominar, para uma linguagem elegante, polida, sedutora, né? Que está se dirigindo a um público culto, mas não especializado. Esta diferença ainda se acentua quando a República das Letras e as academias se acrescentam um terceiro fator, que foi por volta de 1640, mais ou menos, uma dama da sociedade parisiense decidiu oferecer jantares às quintas-feiras para celebridades das artes, da ciência e das letras. Aquilo, repetindo aqui toda semana, criou a instituição do que se chamaria o Salão Literário, que exerceu uma influência monstruosa no desenvolvimento da filosofia, da literatura, etc, etc. Claro que a esse primeiro salão seguiram-se muitos outros. Tá certo? Isso aí tinha na Europa inteira, tinha na América, tinha no Brasil, tinha salões literários. Se vocês, o salão não precisa ser necessariamente um salão, é um ponto de encontro. E também é claro que quando, com as mudanças sociais trazidas pela Revolução Francesa, os salões literários deixam de ser um monopólio da nobreza e se espalham pela alta burguesia, depois até para a pequena burguesia, para os próprios intelectuais. E ao longo da história você vai encontrando sempre salões que foram centros de convivência de pessoas muito importantes, de inteligências enormemente criativas e que às vezes marcam toda uma etapa da história do pensamento. Por exemplo, no começo do século XX, tanto na Áustria quanto na Alemanha, você tinha inúmeros círculos desse tipo, tá certo? Um que ficou muito famoso foi o salão da mulher do sociólogo Max Weber, Marianne Weber. Todo mundo ia lá e trocava ideias, e ali que apareciam, né? Mas as novas tendências iam se criando ali, né? Havia também um círculo de discípulos, duas inteligências notáveis, um filósofo e sociólogo Georg Simmel, que tinha. O Simmel, como ele era judeu, ele tinha uma certa dificuldade para arrumar um emprego na universidade. O judeu só seria aceito se ele se convertesse ao protestantismo. Então, ele não quis e ele começou a dar aula em casa, e aquilo virou um círculo, virou um salão literário, que deixou marcas em todo mundo. Todos os pensadores importantes dessa época passaram ali pelo Georg Simmel. E outro círculo foi o do poeta Stefan Georg, né? Que era, na verdade, era um círculo gay, mas era só de gente de altíssimo talento, né? Ele era um homem rico, tinha bens, tinha posse, então podia lhe oferecer as melhores condições para os seus discípulos, namorados, sei lá o quê. Você vê que o próprio Georg Lukács, antes dele aderir ao marxismo, que é o que abriu para ele um outro círculo de convivência completamente diferente, ele manteve um salão literário em Budapeste. Ele era filho de um homem rico, tinha recursos também, então ele virou como se fosse uma dama da sociedade, reunindo ali os intelectuais à sua volta. Do século XVIII até metade, pelo menos, do século XIX, pelo menos, vamos dizer, na França, na Alemanha foi um caso separado, já vou explicar já já. O sujeito ter um cargo universitário não significava absolutamente nada. Até o contrário, podia parecer que ele era um remanescente dos tempos escolásticos, um dinossauro vivo. Tudo o que interessava era você obter sucesso nos salões. Você ser um membro de uma academia era uma coisa, e você obter sucesso nos salões era absolutamente indispensável. É claro que aí também você vê uma diferença, não só no estilo de escrever e no curso das ideias, como no próprio modo de ser social das pessoas. Você compara o que seria, por exemplo, a disciplina clerical de um filósofo da Idade Média com, agora, a conduta de um sujeito que tem que ir para um salão literário cheio de aristocratas, de princesas, duquesas, etc., etc., de gente rica. E ele tem que ser um sujeito agradável, ele tem que ser um homem do mundo, ele tem que ter, como é que se diz, os encantos sociais. Tanto que nessa época os filósofos se tornam também grandes conversadores. Pessoas cuja conversação social tem um encanto. Muitos filósofos ficaram famosos como grandes conversadores, como o próprio Descartes, Leibniz, Voltaire, etc., etc. Então, onde esses camaradas iam, eles eram polos de atração e eles tinham, de certo modo, que manter o seu público atraído. Então, era toda uma preocupação que o homem da Idade Média não teria jamais. Quer dizer, o filósofo da Idade Média, como se fazia a expressão que um professor de filosofia usou certa vez, eles não desciam do seu universo semântico, tá entendendo? Eles estavam acostumados a falar com outros profissionais técnicos e dificilmente tinham a situação de ter que se explicar para um público leigo, por mais letrado que fosse esse público, tá certo? Também não poderiam abandonar, vamos dizer, as exigências do seu estado clerical para se tornar homens do mundo. Isso não era possível, né? Mas de repente, você ser um grande conversador se torna uma coisa importante para os filósofos. Você vê que mesmo Kant, que é um sujeito que vive fora longe das capitais e, portanto, longe dos salões, ele mesmo cria um círculo na casa dele, tá certo? De pessoas que sempre vão visitá-lo, e tinha a fama de ser um grande conversador também. Isso era, então, normal. Eu também sou um grande conversador. A pessoa vem aqui para conversar comigo, fala besteira, fala mal dos outros, etc., etc., né? Sem aquelas exigências formais da educação, né? Oitocentista ou setecentista, né? Então, vamos dizer, você estudar a mudança do conteúdo das filosofias nesse período é uma coisa muitíssimo interessante. E um traço que aparece é o seguinte: você já não é o filósofo, já não é um técnico, um profissional falando para outros profissionais. Ele está falando para um público mais diferenciado. Portanto, ele pode ter um pensamento mais informal. Então, acontece que, se você pega nessa época de Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche, todos esses, você vê que cada um vem com um sistema filosófico. O que é um sistema? É uma explicação universal. O filósofo tem que apresentar um sistema universalmente explicativo, tudo arrumadinho, com ordem, lógica, demonstração, etc., etc. Por que acontece isso? Você veja que entre os filósofos da Idade Média, claro que se elaborou aos poucos uma visão, uma explicação universal também, o que você chama de filosofia escolástica, constitui, com todas as suas variações internas, e constitui um vasto, imenso, complexo sistema. Mas nenhum filósofo tinha esta obrigação. Se você for ver, por exemplo, a obra de Dan Scott, não tem sistema nenhum, você tem, ele está analisando determinados problemas específicos, e aquilo era mais que suficiente. Por que que, de repente, os filósofos todos têm que apresentar um sistema? Bom, eles já não tinham aquele sistema coletivo dos escolásticos. E para concorrer com os escolásticos, tinha, de certo modo, cada um tinha de suprir e fazer tudo que os escolásticos tinham feito. Então aparecem esses sistemas completos, que evidentemente terminam num fracasso. Quer dizer, você conceber uma explicação universal não está à altura de nenhum cérebro humano, então todos os sistemas eles se levantam e caem, levantam e caem, levantam e caem, até chegar em Hegel, que é, por assim dizer, o último grande sistema que se construiu. Você vê que quando Karl Marx cria o seu sistema, que é um sistema também, uma das características do sistema é jogar fora 90% das questões filosóficas. Quer dizer, ele é universalmente explicativo à custa de circunscrever o universo a certos aspectos que lhe interessavam. Então, ele é sistêmico, mas não é um sistema, né? E todas as filosofias daí para adiante, depois de Karl Marx, elas são todas mais ou menos assim. Ninguém tem a presunção de criar um sistema universal. Então, a gente vê que justamente na época em que a filosofia se tornou mais mundana e, portanto, mais descomprometida com uma disciplina, é quando ela se impõe esta obrigação de construir um sistema e demonstrar tudo logicamente. Então, você vê como essas mudanças de condição social afetam o pensamento. Isso não é problema algum. Por quê? Porque nós já vimos que o sujeito, ninguém filosofa desde o vazio, ninguém inventa suas próprias questões filosóficas, o indivíduo as colhe no meio cultural, quer dizer, são os enigmas, dificuldades, obscuridades que existem já na cultura presente e que impactam no filósofo, e ele é obrigado a se virar no meio disso e tentar encontrar um princípio de ordem ali no meio. Então, desse ponto de vista, o condicionamento social e cultural não é um condicionamento limitante, ao contrário, ele é a raiz da qual surge o pensamento filosófico. Quer dizer, que se a cultura onde eu estou, a sociedade onde eu estou, não me moldasse, me limitasse de algum modo, eu não teria por que filosofar, eu estaria totalmente livre dela. Tá certo? Então, a própria existência da filosofia é sempre uma resposta criativa a um condicionamento social prévio. E, por isto mesmo, é uma deficiência terrível se a filosofia não inclui a consciência clara desse condicionamento. Não é isso? Você vê que Descartes, quando começa o seu sistema filosófico, ele começa por uma sondagem da influência recebida. E nesse sentido, ele está no caminho certo. Ele diz: olha, quando eu era pequeno, quando estava na escola, me ensinaram isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e daí eu com isso eu fiquei todo atrapalhado, e daí comecei a filosofar. Mas em muitos casos, você vê uma inconsciência radical da própria posição social. Se você estuda, por exemplo, as obras de Jean-Jacques Rousseau, né, você vê assim, Rousseau nunca soube onde ele estava. Então, um sujeito que não tem, vamos dizer, cujos pensamentos não são elaborados desde uma consciência clara da sua própria posição na sociedade, na história, etc., etc., etc., ele é como se estivesse no ar, falando no vazio. Então, ele vai ter ideias soltas, não é isso? Cuja inteligibilidade é muito duvidosa. Não é isso? Quando Jean-Jacques Rousseau disse: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, eu digo, o que que você quer dizer com isto? Vamos ver até que ponto isso pode ser inteligível. Bom, o que é a sociedade? A sociedade são os outros homens, não é isso? Que agem sobre aquele inocente bebezinho e o corrompe, tá certo? Mas se dizer que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, é você negar a condição humana aos demais membros da sociedade. Só cada novo bebê que nasce é bom e todos os outros são maus, porque já foram corrompidos. Nasceu algum homem fora de alguma sociedade? Não. Portanto, se eu já nasço num ambiente que está corrompido, então meu destino é me corromper, então eu não posso dizer que eu nasci bom. Então, Também a ideia, vamos dizer, do contrato social, de, bom, mas se várias pessoas se ajuntam para fazer um contrato, é porque algo já está combinado entre elas, portanto a sociedade já existe. Então, é claro que o indivíduo está confundindo uma metáfora com uma origem histórica. Isso. Então, se você for ver bem do que vivia Jean-Jacques Rousseau, ele se recebia ajuda de inumeráveis patrocinadores milionários, em geral comia a mulher dele e ainda saía xingando. Quer dizer, esse indivíduo não, ele não pode ter uma consciência muito clara do que ele está fazendo. É isso. Depois dele fazer tudo isso, ele diz: eu sou a alma mais bondosa que existe na Europa. Digo, opa, alma mais... Ele diz isso literalmente: eu sou a alma mais bondosa da Europa. Digo, como? Você viu tudo, se mediu com todo mundo, né? Então você vê que o homem está, ele tá voando completamente. Isso não quer dizer que as suas ideias não sejam valiosas, pode até ser, mas são, tem a validade de ideias soltas que se tornam inteligíveis ao incorporar-se em outros esquemas que são inteligíveis e que estão baseados numa consciência da posição social. Tá certo? Do mesmo modo, se você vê as obras de Nietzsche, né? Nietzsche, o que que era? Como vivia Nietzsche? Ele Um amigo dele, Jacob Burckhardt, o grande historiador, arrumou um emprego para ele de filologia clássica, que é um negócio que ele não entendia absolutamente nada, e ele levou muitos anos para ele escrever alguma coisa sobre filologia clássica, que foi a tal da Origem da Tragédia. E escreveu porque o Jacob Burckhardt exprimiu e falou: ora, peraí, já está dando na vista, você é professor disso, escreva algo a respeito, pelo amor de Deus. Então, é um camarada cuja existência social está baseada numa nebulosa. E isso, evidentemente, se reflete na filosofia de Nietzsche, que também é composta de clarões soltos, em parte também por causa da sífilis terciária que ele tinha, que lhe dava dores de cabeça horríveis, ele sobrando apenas 1 ou 2 horas por dia para ele poder escrever. Então, nessas horas, ele registrava brevemente as ideias que tinham aparecido, e no dia seguinte registrava outras ideias completamente diferentes, formou um mundo de fragmentos, e as pessoas estão tentando montar o quebra-cabeça até hoje. Então, estas filosofias elas não atendem à condição da inteligibilidade, inteligibilidade própria. Você, para entendê-las, você tem que recorrer a uma posição social que não está trabalhada no corpo da própria filosofia. Estão entendendo? Quando você vê que o grande filósofo do condicionamento social das ideias, que é Karl Marx, eu digo, Karl Marx jamais analisou a sua própria posição social na sociedade, nem meia vez. Quando ele diz que só o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, em seguida ele começa a escrever essa visão objetiva da história, sem ele nunca ter sido proletário, sem nunca ter visto um proletário na vida, tá certo? Eu digo, bom, deve haver alguma diferença entre a visão proletária da história e a visão proletária da história, tal como explicada por um burguês. É? Qual é essa diferença? Karl Marx tem a obrigação de explicar isso, mas ele não explica. Né? Então, nos explicar. Bom, então como foi que você apreendeu a visão proletária? E pior, como que você foi o primeiro a apreendê-la, não foi um proletário antes? É claro que se aí tem um problema. E esse problema, ele está colocado entre a filosofia do cidadão e a posição social, que de certo modo a condiciona, determina, e que para que essa posição social não tivesse um efeito limitante sobre a sua consciência, ele teria que absorver essa posição social, absorvê-la analiticamente, criticamente, e incorporar a consciência da posição social na própria filosofia, que é exatamente o que as pessoas deixaram de fazer. Então, quando você estuda Karl Marx, você entende que para você entender o que uma pessoa está fazendo, você tem que fazer, entre outras perguntas, a seguinte: de onde sai o dinheiro dela? A base material da sua sustentação. A base material da sua sustentação, ela exerce um efeito limitante sobre a sua consciência, ou seja, você não pode ver certas coisas porque é contra o seu interesse objetivo, então você já fecha os olhos. Acontece isso ou não acontece? Ou para você está tudo translúcido e você está entendendo o que está acontecendo? Então, esta consciência da posição social faz parte do princípio de inteligibilidade. Assim como a consciência, vamos dizer, da sua autobiografia, dos fatores que foram pesando sobre a formação da sua consciência, tá certo? Portanto, vamos dizer, por assim dizer, a história dos seus pecados, a sua confissão íntima. Isso tudo tem que estar incorporado de alguma maneira. Não que você tenha que escrever tudo isso, mas você tem que poder ler isso nas entrelinhas do que o cidadão está escrevendo. E às vezes, justamente quanto mais você procura nas entrelinhas, mais aparece um nada. Quer dizer, aquilo, o indivíduo não está. Ele não está meditando desde uma posição social autoconsciente. Quando você lê, por exemplo, a autobiografia espiritual do Nicolau Berdiaev, você vê que ele. Uma das primeiras preocupações dele é sondar a sua origem social e da onde ele foi tendo as experiências na sociedade russa que determinaram depois o curso da vida dele, né? Ele se lembra que ele no começo ele, da juventude ele era revolucionário e ele estava lá fazendo uma pregação revolucionária para duas senhoras da sociedade e uns anos depois ele soube que essas duas senhoras tinham sido fuziladas pela revolução e isso foi o impacto para ele, pô, eu ajudei a matar aquelas mulheres que não fizeram mal para ninguém. Então, o sujeito está meditando sobre a realidade da sua vida e, naturalmente, esta meditação se incorpora na sua filosofia. E isso é justamente uma coisa que a gente nota uma falta medonha. E tanto mais falta, quanto menor e mais insignificante é a filosofia do cidadão. Isso. Então, eu espero que isso tenha respondido a pergunta do Carlos Alberto. Deixei a pergunta muito, muito boa. Isso. Tão boa que rendeu uma aula inteira. Tá? Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá, aqui nós temos várias perguntas muito interessantes, mas antes de eu responder as perguntas, eu queria fazer um breve comentário sobre a situação brasileira. A coisa mais notável que a gente observa é, na mentalidade das pessoas que estão de algum modo associadas ao governo, a inversão sociológica que elas estão fazendo, mas que para elas é uma coisa verdadeira e com base na qual elas tomam as suas decisões. O fato de nós observarmos 2 milhões de pessoas na rua, de todas as classes sociais misturadas, e o pessoal do governo dizer que isso é uma elite, que o verdadeiro povão está do lado dele, e o povão consiste de 5 gatos pingados pagos para estar ali, é evidentemente um delírio sociológico. Mas nesse delírio eles acreditam, porque eles foram treinados a sua vida inteira para acreditar que eles são representantes da camada mais pobre em luta contra uma elite. Elite que, por sua vez, lhes dá todo o apoio, o financia de tudo quanto é maneira e que adere da maneira mais inflexível a todas as suas propostas, pelo menos no campo social e cultural. Quando outro dia apareceu aquela lista de 397 macroempresas americanas, né, exigindo a legalização do casamento gay, você vê, então, peraí, a burguesia está maciçamente a favor desta reivindicação. Um marxista de velho estilo entenderia que isso não tem nada absolutamente a ver com a causa revolucionária, que isso é uma reivindicação pequeno-burguesa e que ela pode ter no máximo um sentido anárquico, né? Esse sentido anárquico, segundo os marxistas, ora pode trabalhar num sentido revolucionário, ora contra-revolucionário. Então são grupos e pessoas nas quais o revolucionário não poderia confiar. Mas, como eu expliquei no meu último artigo, esse conjunto de reivindicações subjetivas de ordem pequeno-burguesa hoje se tornou a essência do discurso revolucionário. Isso quer dizer que marxistas mesmo, treinados e habilitados, doutrinados, você só tem na cúpula. A massa militante é de tipo anarquista, né? Nesse sentido, anarquista, pequeno-burguesa. Então, você tem a insatisfação feminista, você tem ressentimentos raciais, você tem as queixas gaysistas, etc. Então, tudo isso do ponto de vista marxista clássico, isso aí é ideologia pequeno-burguesa, sem dúvida. Mas hoje a ideologia pequeno-burguesa se tornou o discurso oficial da esquerda, o que evidentemente amplia de uma maneira extraordinária a área da militância possível, ao mesmo tempo em que cria uma confusão mental dos diabos, a qual pode afetar as próprias decisões estratégicas da elite dirigente esquerdista, caso ela se deixe contaminar pelo seu próprio discurso. Quer dizer, é um processo muito difícil você criar um discurso para uso das massas e você permanecer fora dele, tentando controlar, quer dizer, sempre confrontando o discurso de propaganda que vai para as massas com o discurso estratégico que é para efeito interno. Eu tenho a impressão de que a elite, que não posso jurar, mas eu tenho a impressão que a elite esquerdista brasileira já perdeu essa distinção faz muito tempo e se deixou persuadir pelo seu próprio discurso de propaganda. Mesmo quando esse discurso de propaganda é manifestamente contraditado pelos fatos. Quando você vê, por exemplo, a massa que está na rua amaldiçoando a TV Globo por todos os meios, a Globo tentando boicotar as manifestações. Do outro lado aparece o João Pedro Sterli dizendo que quem tramou tudo isso foi a Globo. Eu digo, bom, não pode ser que os dois tenham razão, alguém está enganado e nós sabemos quem é. Só que você vê que esses dias houve a Cúpula das Américas e a dona Dilma foi lá e tentou tramar com o Zuckerberg e com o pessoal do Google, uma ampliação da internet para as camadas populares. Isso significa que ela acha que as camadas populares estão do lado dela mesmo e que se ela botar uma internet na casa de cada um, ela vai neutralizar a revolta popular que tem apareceu primeiro na internet e depois nas ruas. Só que, olha, é só você confrontar isso com a sondagem de opinião, você vê que de fato a maioria está contra ela. E quanto mais internet ela distribuir para o Brasil, mais gente vai ter na rua reclamando contra ela. Então, eu me pergunto, eles estão loucos? Me parece que sim. Me parece que eles perderam, o controle da sua própria situação. Eles não sabem onde eles estão. Então, estão cometendo erros estratégicos monstruosos, Tá até aquele blefe do Lula, de vamos botar na rua o exército do MST, chega lá o exército, é meia dúzia de pau-mandado, pagos com mortadela e mais R$ 35. Quer dizer, uma coisa assim, um fiasco, uma vergonha, um mico estratosférico, Bom, isso tudo, de certo modo, é auspicioso, que quando a bobagem esses caras fizer, mais rápido eles serão removidos do seu cargo. Porém, não pode esquecer que eles, enquanto a massa está na rua gritando contra eles, eles estão dia e noite fazendo manobras de gabinete. Uma coisa que eles sabem fazer direitinho é manobra parlamentar, quer dizer, comprar deputado, comprar senador, etc. E por esse lado eles sempre conseguem alguma coisa. Outra que eles conseguem é a obstrução da justiça, isso aí eles sabem fazer. Tá certo? Agora, o negócio de internet, essa jogada que estão querendo fazer com o Google, com o Facebook, me parece suicida. O risco que nós queremos é se, que nós sofremos, é se o próprio Google e o próprio Facebook decidirem nos censurar e controlar. Daí é briga de cachorro grande, porque esse pessoal do Google e do Facebook, eles sabem o que eles estão fazendo, eles não são idiotas petistas. E se eles quiserem barrar assim, em um grande volume de informações, eles conseguem. E eu não acredito que estejam muito interessados nisso. Eu acho que a Dilma ofereceu para eles um negócio que é bom, vai ampliar a internet. Eles vão ter mais anunciantes, etc. Eles simplesmente toparam e não estão ligando para as consequências políticas disso. Não me parece que o Zuckerberg, o Bill Gates ou qualquer outro vai deixar de dormir porque vai cair o governo Dilma, o que será de mim? Não acredito que eles estão preocupados com isso. Para eles, tanto faz quem governa o Brasil, eles vão ganhar dinheiro do mesmo jeito e vão ter o mesmo poder que têm. O que eu vejo como um grandíssimo problema é o seguinte. O PT e os seus partidos associados, não estou aqui falando de um partido especial, é o partido da esquerda nacional, eles têm há muitos anos esse discurso pretensamente nacionalista e antiglobalista. Eles falavam contra o discurso único, contra o neoliberalismo, etc., etc. Porém, o fato é que o plano deles de integração latino-americana é exatamente o plano da nova ordem mundial, que se expressa da seguinte maneira: integração mundial por meio de grandes integrações regionais. Eles querem fazer 10 blocos e o PT está obedecendo exatamente o que eles estão fazendo. Portanto, se a gente, vamos supor que consiga derrubar o governo Dilma e bota outro sujeito lá, legitimado pelo voto efetivo, contado, voto por voto, conferido, etc., então você terá um presidente de verdade, não essa palhaçada que tem agora. Muito bem, esse presidente vai sofrer uma pressão internacional monstruosa para que ele continue fazendo a mesma coisa que o PT está fazendo, pelo menos no aspecto da integração latino-americana. E a mim me parece que o povo brasileiro ele está maciçamente, não apenas contra o PT, contra os partidos de esquerda, contra o Lula, contra o Foro de São Paulo, tá certo? Mas que ele está contra essa integração latino-americana. Eu não sei se eu estou sentindo a coisa direito no ar, mas me parece que o povo brasileiro não quer se fundir com outros povos. O povo brasileiro está apegado à identidade nacional. É uma coisa incrível. Você vê o pessoal na rua quase batendo no pessoal do MST, dizendo, tira essa bandeira vermelha daí, põe a bandeira do Brasil, aqui não é Cuba, aqui é o Brasil. Eu digo, opa, parece que você tem aí um senso de honra nacional muito forte e que não vai se enquadrar muito bem num negócio de pátria grande, não. Agora, o fato é que a pátria grande não é só um projeto da esquerda, é um projeto globalista, né? E pouco importante que esteja governando o Brasil, as pressões globalistas virão do mesmo modo e vão exigir as mesmas coisas. Olha, ou você integra essa porcaria, ou não tem mais dinheiro do Banco Mundial, não tem mais vantagem, nós caçamos você do seu cargo na ONU, as suas esperanças de entrar para o Conselho de Segurança vão para o brejo, e assim por diante. Né? Eles têm muitos meios de pressionar. Note bem que existe uma diferença enorme entre o que é a pressão popular e o que é a pressão de cima. A pressão de cima ela é muito discreta. É um sujeito que fala com o outro, por exemplo, por telefone. Não passa disso, não precisa gritar, não precisa fazer nada. Não é isso? E se dirige sempre aos pontos fracos dos indivíduos. Qualquer governante no mundo ele é mais sensível a um telefonema desse do que a massa inteira gritando. Se a massa inteira está gritando uma coisa e telefona lá o George Soros, o Rockefeller diz outra coisa, ele vai fazer o que o Rockefeller mandou, o que o George Soros mandou. Né? Então, isso quer dizer que a briga aí é por uma afirmação nacional de longo prazo, que vai ser muito difícil de manter, e aí vai ser, como diz, briga de cachorro grande. Né? Então, eu acho que o problema surgirá é depois de nós nos livrarmos do PT. Né? Quanto a situação presente e imediata, eu acredito o seguinte, quer dizer, o governo que faz empréstimos ilegais ao exterior, contrariando claramente o artigo 49 da Constituição, mas assim, é na cara, quer dizer, não apenas ele faz o empréstimo, que ele não pode fazer, mas ele ainda torna o empréstimo secreto. Agora, ontem quebraram o sigilo, finalmente vamos saber que raio de acordo foi feito. Só isto já justifica o impeachment na hora. Né? Por outro lado, você tem um governo que sustenta uma organização paramilitar, armada, ilegal e legalmente inexistente há anos. E isto é claro que é motivo mais que suficiente para fechar o partido que faz isso. Então, quando o pessoal fala intervenção militar, fala, olha, motivos para uma intervenção militar existem há muito tempo. Por quê? Porque a ordem constitucional já foi quebrada, não há autoridade capaz de resgatá-la. Isso é importante. Não há nenhum meio de você fazer cumprir a Constituição e as leis. Por causa do aparelhamento geral do Estado, da Justiça, do STF e tudo por um partido político. Então, se não há mais meios de impor a Constituição, então a ordem constitucional já está quebrada há muito tempo. Né? E o pessoal tem imbecis que ficavam até o ano passado anunciando ah, vai ter um golpe comunista, vai ter um golpe comunista. O golpe já foi dado, meu Deus do céu. Né? O que eles querem? Acho que é o golpe, que o sujeito vai se apresentar dizendo ó, eu sou um golpista, que eu derrubei o governo. Será que é assim, meu Deus do céu? É? Então, a ordem constitucional já está quebrada, a democracia brasileira ela não existe realmente. Se você não tem condição de você ter uma eleição transparente, não há democracia nenhuma. E a pressa obscena com que os próprios prejudicados pela eleição se mostraram ávidos de reconhecer o resultado como se fosse um resultado legítimo, me mostra o seguinte, que a obsessão da forma, da forma externa da ordem, isso se apossou de tal maneira das mentes, traumatizadas talvez pelo negócio da ditadura, falar, acabou a ditadura agora, tudo tem que ser feito pela ordem democrática. A ordem democrática já morreu, mas precisamos manter a sua forma. Não é isso? Então, o Brasil já tem todas as tradições para isso, porque é o país dos bacharéis. O pessoal sempre adorou um formalismo jurídico, é louco por isso, tá entendendo? Fica, tem uma atração erótica por essa coisa, né? Então você vê aí militares, políticos, todo o pessoal da oposição obcecado por manter uma ordem jurídica, uma ordem constitucional que não existe mais, que já morreu. E ninguém tem condição de fazer cumprir a Constituição e as leis. Isso significa que só vale agora manter a soberania popular. É a mesma coisa que dizer, o governo já está na mão do povo. E pior, o povo está percebendo isto. O pessoal de cima é que não percebeu ainda. Eles acham que eles vamos resolver tudo pela ordem jurídica e democrática. O pessoal do parlamento pensa isso, o presidente da república pensa isso, os generais todos pensam isso, todo mundo está pensando. Os jornalistas pensam tudo isso. Por quê? A queda da ditadura foi para eles, vamos dizer, uma vitória muito grande e foi muito custosa, levou muito tempo, eles suportaram 20 anos, me ligam lá em cima. Então, a democracia virou um fetiche. Não que a democracia não existe mais, exista mais, eles continuam apegados a ela, como se existisse. Então é o tipo do sujeito que morreu, mas ele continua andando por aí porque ele não foi notificado de que ele morreu. Esse é um morto que anda, um morto que fala. E eu tenho a impressão que a melhor contribuição que essas manifestações podem dar nos próximos dias é tornar essa situação clara. Porque o Brasil já está vivendo de delírio há muito tempo. Quando as próprias pessoas envolvidas no processo não entendem o que está acontecendo, esse discurso do Stedler, para mim, eu fico. Sabe, você fica aterrorizado, falando, não, uma pessoa não pode estar tão por fora assim. Quer dizer, o cara é um líder de uma militância enorme. Como é que ele não sabe o que está acontecendo? Como é que ele está imaginando tudo ao contrário? E ele está mesmo, ele não está mentindo. Né? Ele não está fingindo. Ele falou o que ele acredita mesmo. Isso aí foi a Globo. Então. Aquelas chaves interpretativas tradicionais da esquerda, que era, por um lado existe a burguesia, existe o imperialismo, e por outro lado existem as forças populares. Isto é uma conversa dos anos 40 ou 30. Né? Bom, mas é a única conversa ideológica que eles absorveram. Por quê? O restante da conversa ideológica que veio depois, gaysismo, feminismo, direitos humanos, negritude, etc., etc., o conjunto é islamismo. O conjunto é muito complicado para a cabeça de um Stédilo, até para a cabeça de uma Dilma. Então a chave interpreta. Ele pode até gostar de todas essas coisas. Ah, direitos humanos é comigo. Negritude é comigo. Né? Islamismo é comigo. Como o Jean Willy, que quer aulas de gaysismo e islamismo. Né? Então um professor diz de, o outro diz deu, morreu. Legal, né? Então, quando chega nesse ponto. Você vê que o discurso de propaganda, de fato, infectou as cabeças dos seus autores e porta-vozes e eles já não estão entendendo coisíssima nenhuma. E, evidentemente, quando um lado não entende a coisa, o seu adversário procura se opor a ele de maneira simétrica. Não é isso? Então. Então, por um lado, você tem o Stedley dizendo que foi a Rede Globo que fez tudo isso, e no outro lado você chega um pessoal discutindo pró e contra intervenção militar, que é a coisa mais louca que eu vi nos últimos 20 anos. Né? Porque quando os militares disseram, se o povo pedir, nós faremos uma intervenção, eles não quis dizer o povo sair na rua pedindo, assim, literalmente intervenção militar. Não, o pedir é uma. É uma metonímia, você está entendendo? É uma figura de linguagem. Isso quer dizer que se o povo fizer manifestações, tiver muito contra o governo e criar uma crise constitucional e que não haja outro modo, outra saída, daí nós podemos intervir. Foi isso que eles quiseram dizer. Mas o pessoal entendeu que era para sair com cartaz: intervenção militar, intervenção militar. Isso serviu para que um outro lado de pessoas que estão contra o governo Dilma, mas que ainda estão inebriados do mito da democracia brasileira, cultuando uma democracia que não existe mais, e isto eu incluo, vamos dizer, os melhores jornalistas da praça são todos assim. É um pessoal meio tucano. Não precisa ser um tucano, mas eles acreditam que a conquista da democracia foi um grande passo e nós não podemos voltar atrás. Eu digo, bom, foi, mas quanto é que já morreu, meu filho? Então não adianta você ficar cultuando esta coisa. Eles não entenderam que já morreu, né? Então eles querem mantê-la e, com isto, acabam acobertando a gravidade real da situação. Então, este pessoal, que também faz parte das manifestações, está a favor das manifestações, reage ao pedido de intervenção militar, falando contra a intervenção militar. Quer dizer, daí virou duas doutrinas. Você tem militaristas e civilistas. Não é isso? Eu digo, o que os milicos pensam disso? Ninguém sabe. Então, são duas correntes doutrinais em torno do que um terceiro deve fazer. E ninguém sabe o que esse terceiro pensa. É a coisa mais alienada que eu já vi. Eu acho que qualquer movimento político que esteja lutando contra um governo, se ele chegar ao ponto de perceber que a ação civil é impotente, ele tem o direito de esperar uma ajuda militar. Não é isso? O que não quer dizer necessariamente uma intervenção militar. Até fiz uma nota no Facebook hoje. Os milicos não precisam dar o golpe, não precisam intervir, basta uma prensa. Chega lá na Dilma, diz meia dúzia de coisas para ela, pronto. Basta assim, ó, sai daí, senão eu vou contar tudo que nós sabemos de você. Você pega lá os fichários da Abin, está tudo lá. A mulher sai em 2 minutos. Sem golpe, sem coisa nenhuma, né? Então, e o Lula, então? Se você abrir o que os milicos sabem do Lula, a imagem do Lula, que já não está grande coisa, aí acaba de vez, pô. Então, agora, uma coisa é você prosseguir os protestos até você criar uma situação de crise que da qual resulte ou a queda do governo. Mulher pode renunciar, pode criar uma situação de ingovernabilidade, ou então aconteça uma ação militar qualquer. Isto é o curso natural das coisas. Aqui em 64 não havia um cartaz pedindo intervenção militar, ninguém falou em intervenção militar, nem os milicos falavam em intervenção militar. E quando o general Olímpio Mourão Filho saiu de Minas Gerais com as tropas, os outros generais não sabiam o que ele ia fazer, isso deu na cabeça dele, ele fez o que quis. Ou seja, não estava nem tramado isso aí. Isso aí seria assim, última instância. Ele falou, por que última instância? Vou fazer agora. Ele resolveu a coisa em 24 horas. Então, não é uma questão doutrinal, não é uma questão de você optar entre democracia e ditadura, que é o curso que o debate acabou tomando. Você é a favor de uma intervenção, de um golpe militar e ditadura militar, ou você é a favor da democracia de 1988? Eu digo, meu Deus, mas isso é uma discussão de bacharéis? É? Primeiro, porque você não sabe se a insistência na democracia levará a um golpe militar, que pode levar também, tá certo? Então, você, de tanto insistir em manter os rituais de uma democracia já extinta, você cria uma situação que daí os militares têm de intervir de qualquer jeito. Portanto, o pessoal civilista pode estar provocando uma ditadura militar sem saber, e vice-versa, né? Então, só o que você vê em volta é uma confusão dos diabos, mas a confusão é na cabeça dos indivíduos. Quando você vê a massa no seu conjunto, ela está perfeitamente lúcida. E ela entendeu que só tem uma coisa: precisa quebrar o PT, o Foro de São Paulo, e isso aí tem que sair. E tem que preservar a nacionalidade. Então, quer dizer que a burrice, a inconsciência dos indivíduos e dos grupos não está afetando o conjunto. Também, você vê que vários jornais se preocupam em saber o seguinte: ah, vamos descobrir quais são os movimentos que estão por trás das manifestações e as diferenças ideológicas, etc, etc. Eu digo, escuta, vê a massa na rua, alguém está ligando para a diferença ideológica? Né? Isso é meia dúzia de líderes, tá certo? Cuja influência sobre a massa só aparece na hora que eles gritam. Você acha que o pensamento político, né, mais profundo, mais sutil, Kim Kataguiri, do Marcelo Reis, do Rogério Scheckter, até influenciar a massa. Eles nem sabem o que os caras individualmente estão pensando. Eles só sabem o seguinte: esses caras aí estão querendo tirar a Dilma e o PT e nós também. Então isso quer dizer que a diferença entre os movimentos não conta para nada. O único ponto em que essa diferença teve algum peso foi nessa questão dos milicos. Porque eu acho que essa discussão inibiu os milicos. Era melhor ter ficado quieto todo mundo. Não fala nem a favor nem contra, deixa os milicos fazer. Vamos fazer a nossa parte e vai agravando a situação política até que chega uma hora que, se for preciso, os milicos entram em cena. Se não for preciso, se a gente fizer o serviço por nossa conta, melhor, os milicos fiquem em casa. Né? Então, é uma mera questão tática e virou um debate doutrinal em torno de valores civilistas ou militaristas. Né? Quer dizer, é muito desejo de teorizar, é muito desejo de doutrinar-se, de raciocinar doutrinalmente. Uma vez tem um amigo meu, aliás, que ele disse, um amigo, ele disse: não, você vem expondo as suas ideias, analisando a situação, mas você precisa escrever um livro doutrinal, expondo a sua doutrina. Eu digo: o dia que eu fizer isso, meu filho, tu me joga dentro da privada e puxa a descarga. Quer dizer, que eu acho que você ficar criando doutrinas em torno da política, o que que é o regime ideal, né? O que que é, né? Como deve ser a nossa ordem democrática? Isso é coisa de vagabundo desocupado e cabo eleitoral, pô. Quer dizer, o número de livros que se escreveu sobre isso é imenso e tudo isso é inútil, porque não é assim que se decide as coisas na política. Né? Quando o Henry Kissinger definiu a política como a arte do possível, bom, ele definiu, isso é uma metonímia também. A política não é isso, mas ela é isso sempre também. Quer dizer, isso é uma propriedade da política. A política joga com possibilidades existentes, não com ideais. Né? Os ideais, eles, na verdade, eles só servem para justificar certas ações que jamais os realizam. Será que... Eu acho que todos os meus alunos têm a obrigação de perceber isto. Né? Os ideais sociais mobilizam pessoas para fazer o quê? Para realizar esses ideais? Não, para fazer o que dá para fazer, que é geralmente ou muito diferente desse ideal, ou até o contrário dele. E isto é sempre assim. Por exemplo, agora nós vemos, né, uma campanha pelas violações contra as violações de direitos humanos na internet e para assegurar a liberdade de expressão. O que quer dizer isso? Estrangular a liberdade de expressão, acabar com ela. Nós sabemos que é assim. A pessoa raciocina ao contrário. Se você começa a discutir muito no plano doutrinal, você acaba sendo enganado por essas coisas. Né? Então, para mim, só o que vale na análise política é só a análise minimalista, quer dizer, de fatos e coisas concretas. A nossa imaginação não vai muito longe disto. Eu odeio o jogo de xadrez, mas os enxadristas experientes, eles dizem que o maior dos jogadores consegue prever no máximo cinco jogadas para frente. Eu digo: mas se isso é assim, uma porcaria de um tabuleiro deste tamanho, você imagina como é para uma sociedade inteira. Você mal consegue prever o próximo passo. E prever o próximo passo é o máximo que dá para você fazer. E é o que eu tenho tentado fazer. É isso. Então, eu tenho a impressão que esta passeata de amanhã esclarecerá muita coisa. E a primeira coisa que ela tem que esclarecer é o seguinte: não há mais ordem democrática a ser preservada. Ela já foi quebrada inteiramente. O governo tem, o partido governante tem o direito que ele mesmo se deu de ter uma organização paramilitar armada, o que é uma violação clara do artigo 28, alínea 4 da Lei dos Partidos. A presidenta tem direito de fazer empréstimos secretos sem nem consultar o Congresso, o que é violação da Constituição, artigo 49, e assim por diante. Quer dizer, a lista de crimes não tem mais fim. E as pessoas que dizem querer defender a democracia estão defendendo o quê? Na verdade, a continuidade de um governo totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, criado por uma fraude eleitoral monstruosa. Então, quando aparece o sujeito dizendo: nós temos que, antes de tudo, preservar a ordem democrática, você sabe que está lidando ou com um idiota ou com um espertalhão indigno de confiança. A ordem democrática já acabou. Então, é por isso que eu acho que o Kim Kataguiri tem muita razão quando ele diz: é o povo que tem que se impor à Brasília, não Brasília é o povo. As decisões políticas, agora passaram para o Michel Temer, passaram para o PMDB. Não, não, não. As decisões políticas passaram para o povo nas ruas. Ele está tomando as decisões e ele tem que tomar consciência de que ele já tem esse poder. É um poder imenso que esse pessoal reuniu. E eles têm que saber, nós agora somos a bola da vez. Não é o PT, não é o PSDB, não é o PMDB, não é seu Michel Temer, não é ninguém que está aí. A coisa mais linda que aconteceu nessas passeatas. O pessoal falando, partido não. Eles dizem partido não, e eles não aceitam representantes de partido falando em nome do partido. O jeito que é ir lá como indivíduo, pode ir. Né? Mas ir lá com carteirinha do partido, o povo não quer. Isso significa que o povo maciçamente não reconhece os partidos como seus representantes. Né? Não há mais representação legítima no Brasil. Isso é importante. A massa está afirmando isso. Por que que a massa está saindo à rua para falar? Porque ninguém falou em nome dela. Se não falou em nome dela, então não tem representante, acabou a representação. Então, ou surge de dentro desse movimento popular, vamos dizer, uma nova ordenação, ou então a velha vai sufocar o povo e sufocar o país inteiro, e daí foi pro buraco mesmo. Então, é assim que eu estou vendo a situação. Não tenho certeza absoluta do que estou dizendo, mas me parece que é a coisa mais razoável no momento. Muito bem, agora vamos passar para a terceira parte, que são as perguntas. Antes disso, eu queria lembrar que vai haver o curso Formação da Personalidade, de maio, de 18 a 23 de maio. Como o nosso amigo Edu está doente, a responsabilidade das inscrições passou para Marcela Andrade, a quem eu muito agradeço. A inscrição pode ser feita pelo e-mail Marcela C. Andrade, sem ponto nem nada, marcelacandrade@gmail.com. Ou pelo telefone 062-8100-9796. Também há instruções no meu site e no site do seminário. Muito bem. Perguntas. Aqui. Epa. Ei. Tem uma pergunta sem nome aqui. Eu acho que é o Henrique Augusto Torres Simplício. Ele diz o seguinte: na última aula, o senhor descreveu como uma das características da atividade filosófica a busca de uma verdade interior que se manifestaria na solidão. Entretanto, me surgiu uma dúvida quanto às origens dos problemas filosóficos. Seria possível afirmar que esse problema só aparece quando nos projetamos na existência de outros indivíduos? Mas é claro, se nós não nos projetamos na existência de outros indivíduos, nós não conseguimos ser nem humanos. Né? Quer dizer, isso quer dizer que a convivência humana não é um fator externo a você. Né? O que você percebe nas outras pessoas, o que você sente por elas, o que você pensa delas, isto é você. Não é isso? É por isso que eu aconselho as pessoas sempre a dizer, ó, não brinque com seu pai e sua mãe, porque você os leva dentro de você. Quanto mais você brigar com ele, mais você vai estar dando porrada em você mesmo. Portanto, se você tem um problema com o pai e a mãe, sabe o que faz? Foge, mas não brigue. Faz as malas, diz, ó, meu pai, eu gosto muito de você, minha mãe, eu gosto muito de você, mas não está dando, a gente está se desentendendo, eu vou ali e já volto. Né? E não volta. É por causa disso, porque essas pessoas não são externas. Os outros são parte da nossa alma, meu Deus do céu. Agora, a convivência com eles tem duas etapas. Você tem a convivência direta e você tem a rememoração e meditação. Então, de tudo que você colheu do ambiente social e que te constitui também, tá certo? Você vai se afastar fisicamente, mas não mentalmente, porque é aí que você vai estar pensando mais nisso aí, e você vai tentar, então, ordenar aquilo. Quer dizer, é o um negócio do Erich Wögner, quer dizer, a busca da ordem na alma como modelo para a avaliação da ordem na sociedade. Isso aqui é uma coisa fundamental, que não foi o Erich Wögner que falou isso aí é o Platão, na verdade, né? Quer dizer, se não há um mínimo de ordem na sua própria alma, como é que você vai avaliar a ordem ou desordem do mundo em torno? Você não tem padrão, porque não existe uma sociedade ideal ordenada que você possa comparar. Vamos comparar o Brasil daqui com a, sei lá, a Atenas, né? Atenas era uma corrupção desgraçada. Vocês não leram a vida de Sócrates, né? Leram a vida de Platão, né? Então, não há uma sociedade ideal. nem mesmo no papel. Quando você começa a analisar as propostas de sociedade ideal, feita, por exemplo, Tommaso Campanella ou Thomas More, então, esses modelos são horríveis. Né? São imagens do inferno. Né? Você pega a República de Platão, ele fala que é um negócio absolutamente infernal. Né? Você tem um filho, vem um funcionário de Estado, toma o seu filho e vai lá para educar da cabeça dele. Né? Quer dizer, mas se não há continuidade na educação dos filhos, como é que o casal vai durar? Você não tem nem filho para educar, meu Deus do céu. Então isso quer dizer que isso aí dissolve não só a família, mas até os próprios casais que são a origem da família. Você quer viver na República de Platão? Fala, Deus me livre, guarde e viva lá. Agora, em favor de Platão, diga-se de passagem que a República não é um modelo para ser realizado, não é uma proposta política. É uma unidade de medida, como uma régua que ele inventou, né, para poder, com base neste modelo, avaliar a sociedade existente. Porém, esta ordem que ele projetou resulta da ordem interna da alma do próprio Platão. A qual ordem? Eu não acredito que tenha ficado pronta antes dele ter 50 ou 60 anos. Isso quer dizer que você precisa ir muito adiante da República, precisa chegar até o livro das leis para entender o que que era, qual era mesmo a concepção de Platão. É muito mais complexa do que o que está na República. Então, não havendo um modelo ideal para você medir a ordem social, qual é o último modelo que tem? É você mesmo, a sua própria alma. Você é um ser humano, em princípio a estrutura humana é mais ou menos igual em todos, e aquilo que você descobriu sobre a sua ordem interna ajuda você a enxergar, porque a sua alma é a única lente que você tem. Então, buscar essa ordem interna é claro que é preliminar. Então, por isto mesmo, é que no começo desse curso eu pedi aos meus alunos que fizessem um voto de pobreza em matéria de opinião. Isso não quer dizer não ter opinião, quer dizer ter opinião sobre poucas coisas e só sobre aquelas coisas que estão ao seu alcance e que são demasiado evidentes. Por exemplo, eu não estou proibindo ninguém de pensar algo contra o Lula e a Dilma. Por quê? Porque o Brasil inteiro viu o que eles fizeram, meu Deus do céu. Essa história do BNDES, essa história do Petrolão, essa história do Mensalão, falou, peraí, não dá para não ver e não dá para não ter nenhuma opinião. Aí você precisaria ser um monstro de indiferença. Então, mas evite ter opinião sobre muitas coisas. Quando perguntarem para você o que você acha disso, você acha daquilo, você responde assim: não acho nada. Certo? Só sei que nada sei. Né? E vai em frente. Então, a ordem na alma começa com aquele procedimento que eu expliquei ali na apostila Inteligência, Verdade e Certeza. Você pegar as suas opiniões, as suas ideias, as suas crenças, fazer a história delas e depois você passá-las no crivo dos quatro discursos. Eu sei isto com certeza absoluta, sei isto com razoabilidade suficiente, sei isso apenas como verossimilhança, porque parece verdade, ou estou apenas imaginando coisas. Quando você passar as suas ideias sob esse crivo, você vai ver que as coisas que você tem certeza são realmente muito poucas. E se as suas certezas são muito poucas, bom, serão poucas as coisas que você vai querer impor aos outros. Não é isso? Uma vez que você fez isso, você também pode avaliar o nível de certeza dos conhecimentos que são alegados na sociedade como base para reformas sociais, projetos de lei, etc, etc, etc. É claro que aí você vai ficar horrorizado. Por quê? Porque existem centenas de pessoas que se chamam deputados e senadores. Eu acho isso o maior escândalo da democracia, é a existência de um poder legislativo permanente. É? São centenas de pessoas que estão dedicadas diariamente, só a fazer imposições e proibições. Porque as leis são isso, é? Tal coisa obrigatória, tal coisa proibida. Os caras não param de fazer isso o tempo todo, ainda se orgulham. Chega na eleição, o cara, eu apresentei 43.213 projetos de lei, eu sou gostosão. Fala, se apresentou 40, tem que ser fuzilado agora mesmo. Então, Também já expliquei, vamos dizer aqui, o princípio jurídico de que ninguém pode alegar ignorância da lei, ele fica automaticamente invalidado quando as leis são inúmeras e inabarcáveis. Então, quando acontece isso, você já está em plena desordem. Já não há mais ordem jurídica, né? Então, a ordem jurídica tem que ser acessível a uma pessoa de inteligência, um ser humano adulto de inteligência média. Não que ele precise conhecer todas as leis, mas ele tem que poder raciocinar pela lógica. Porque se tal lei é assim, assim, assim, então tal coisa que não está mencionada na lei também deve ser assim, assado. Esse raciocínio deveria estar ao alcance de todo mundo e ser automático. Somente aí existe ordem jurídica. Agora, quando as leis são expressas em figuras de linguagem, que ninguém sabe o que quer dizer, e pronto, acabou. Não é isso? Então, quando a lei, por exemplo, a lei brasileira prescreve deveres para a sociedade. Eu digo, mas como que a sociedade pode ter titular de deveres? Quem é a sociedade? Se a sociedade não cumpre, nós vamos fazer o quê? Vamos prender a sociedade? Quer dizer, um raciocínio absurdo, né? Então, direitos e deveres têm que ter titulares reconhecíveis. É seu fulano, seu fulano, seu fulano, tal grupo, assim, assim, assim. Então, aí você começa a reparar na desordem social, você vê que ela é muito mais profunda do que parece à primeira vista. E que a maior parte dos remédios propostos só vão agravar essa coisa. Tá certo? Mas, se não houver na sociedade um número suficiente de pessoas para perceber isso e explicar para os outros o que está acontecendo, aí a desordem é pior ainda. Foi por isso que eu não me dediquei à política, a criar militância, etc, etc, mas a fazer o que eu estou fazendo aqui. Criar uma camada intelectual capaz, mais ou menos, de entender o que está acontecendo e explicar para os outros, senão todo mundo fica mais louco do que já está. Alguém aqui, eu acho que é o próprio Humberto, mas Henrique Augusto. O senhor falou muitas vezes sobre Ortega e Gasset. Com relação ao compreender a filosofia, o senhor recomendaria o livro dele, O que é Filosofia? Recomendo muito esse livro com a ressalva de que o tal do raciovitalismo, que é o sistema com que ele pretende resolver os problemas, eu não acho aquilo aceitável. Eu acho muito pequeno aquilo. Ele pode ser incorporado dentro de uma referência maior, mas ele por si. Se você compara, por exemplo, essas concepções, entre aspas, existencialistas do Ortega e Gasset com o que o Louis Lavelle fez, você vê que o Ortega e Gasset só arranhou a superfície do problema, né? Quer dizer, o problema quando ele diz eu sou eu e minha circunstância, e que o eu se forma absorvendo a circunstância, que é exatamente o que eu digo. Bom, ele diz a coisa certa, só que ele desconhece os detalhes do processo. E o Louis Lavelle descreve isso assim com uma minúcia impressionante, e você diz, pô, cada linha que você lê, você fala, pô, é exatamente assim, comigo acontece exatamente assim. Muito bem. Aqui Raul Vieira disse, o senhor disse que nós teremos que enfrentar algum dia o estudo sério da obra completa de algum filósofo. Pretendo empreender o estudo desse tipo com Platão. Quais as melhores traduções, melhores edições dos textos originais? Bom, eu acho que é o seguinte, se você domina a língua grega, então evidentemente o melhor é você ter acesso ao original. Se você não tem dinheiro para comprar a edição da Academia de Berlim, que é o modelo de todos, você compra a da Loeb Classics, que tem o texto grego e o inglês do lado. Mas se você não tem o domínio suficiente do grego para ler tudo no original, eu não tenho isso. Eu só sei grego o suficiente para conferir uma palavra ou outra, uma construção ou outra, mas para ler correntemente em grego, eu levaria 2 anos para ler um livro de Platão. Então, o que que eu faço? Eu geralmente apelo à tradução brasileira do Nunes, né? Como é que chama o cara? Antônio Carlos Nunes? Agora esqueci, pô, tô ficando velho. Eu não sei que Nunes. Que é editado pela Universidade do Pará. E junto pego alguma tradução estrangeira boa, essa do Léon Robin, essa tradução do Léon Robin, ela própria uma obra-prima, que saiu pela Pléiade. Isso, com essas três você vai pega assim, você pega o Loeb Classics, que é baratinho, hein? Você pode montar a obra inteira do Platão, digamos, com sei lá uns 100, US$ 200, você completa tudo. Não, US$ 200, mas não precisa comprar tudo de uma vez, vai comprando um pouquinho, né? Também você não vai ler tudo de uma vez, vai. Então, você compra o livro que você está lendo, né? e pega o do Carlos Alberto Nunes, né? Carlos Alberto Nunes, né? E o do Leão Robam. Com isso você se vira. Qual o conselho que eu posso dar? Eu falo, bom, existiram várias, houve várias tentativas de recompor a ordem cronológica dos escritos de Platão. Embora essas tentativas não sejam totalmente conclusivas, eu acho que é uma coisa boa você fazer isso. Compre também o livro do Paul Friedlander sobre Platão, que é um guia dos textos de Platão, que é uma obra-prima. Ele faz primeiro faz a introdução geral e depois vai diálogo por diálogo. Eu ainda acho que é o melhor livro sobre Platão, com exceção de que ele não toca no problema do ensinamento oral, que está investigado brilhantemente no livro do Jean Giovanni Reale, Por uma Nova Interpretação de Platão, do qual há uma tradução brasileira. Então você está bem servido, não está faltando absolutamente nada. Por outro lado, existem inumeráveis estudos brilhantíssimos sobre Platão, né? E eu acho alguns notáveis do Constantin Ritter, do Julius Stenzel, tem muitos outros, não vai faltar. Tá bom? Então, por hoje vamos parar por aqui, acho que já foi demais. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Não, não tem. Alguém tem algum aviso aí? Então é isso. Até a semana que vem. Boa passeata amanhã. Não é todo mundo na rua, hein? E até a semana que vem, obrigado.